A Mosca, um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca em direto a partir da Rádio Lisboa e que depois irá eventualmente para podcast, mas se estão a ouvir isto em podcast, provavelmente já passaram cerca de 2 meses desde esta emissão. Portanto, o melhor é sempre ouvir em direto, mas, enfim, não reneguem o podcast. O meu nome é Alexandre Pinto, não sei se já disse, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje temos uma emissão complicada e por isso é que já estou a perder algum tempo. Num jogo de futebol isto seria o equivalente a demorar a bater os pontapés de baliza, porque hoje, na verdade, não tenho grande coisa planeada, tirando finalmente ouvirmos a conversa com o Vítor Rua. Foi editada agora mesmo, acabei há cerca de 5 minutos e por isso é que isto, enfim, está como está. Mas vamos começar com música que saiu hoje. Se estão em podcast, já devem ter ouvido isto, portanto podem avançar agora à próxima música. É de Alex Cameron, o disco chama-se Forced Witness. Ainda não ouvi, não tive tempo para nada. Mas vi em paredes de cor e na altura havia muita gente que eu queria ver. Eu passei por ele no backstage quando ia entrevistar os Nothing ou os Lightning Bolt, nem tenho a certeza. E a Isabel Leroz sempre me falou que ele tinha muita pinta e a música era boa. Vi esta ao vivo e me achei relativamente interessante. Vamos chegar com ela, chama-se Marlon Brando. E aproveito também para mandar um enorme abraço aos que nos ouvem em direto, aos que nos ouvem em podcast. É sempre bom ter-vos desse lado. E seguimos com Alex Cameron no seu segundo disco. Ele que vem, pelos vistos, acompanhado de um amigo no saxofone ou no sopro, um sopro qualquer. Vamos ficar com Forced Witness, o disco. Marlon Brando é o nome da canção. Espero que gostem. Fiquem desse lado e hoje temos uma emissão estranha. Até à 1 da manhã. Até já. An angel standing right there before my very eyes. A vision on the arm of another man, but baby, this should come as no surprise. And I wanna let her know what a pussy he is. Yeah, I wanna let her know that I bench what he is. But I won't, 'cause I heard him say something and I can't seem to forget it. And I want him to regret it. So I tell you something, sister, I'm feeling mighty fine. You tell that little faggot, call me faggot one more time. Where I'm from, little darling, a king, it ain't a crime. When you see face tomorrow, gonna wish that you were mine. Darling, I want you to know that I heard what he said, and that's okay. I'm pretty cooked, but my shit is far from dead. Well, I saw you last week and you looked real nice outside the super club. I was behind fluffy dice, and I know that we only just met, but I think this is real and I want you to feel it. So tell me something, baby, tell me I ain't fine. I feel like Marlon Brando circa 1999. I'm on my little darling, these bangers give me shine. You see me out here dancing, but you wish that you were mine. And I know your friends are gonna talk about me, saying I'm the one to blame. But that bloke should've kept quiet, baby. Why he go and speak my name? Girl, I guess I just want you to be with me. I want you to say that my hair looks nice and my face has a Beckham-like quality. And I know that I blew it, and I know it ain't right to be calling men faggots and to be starting fights. But I can't stop, I'm a dam overflowing, I'm a river run wild, and I guess it's about that time. We'll be right back. Ficamos com a música de Alex Cameron, um tipo que, pelos vistos, deve valer a pena ouvir. Eu fiquei curioso porque tinha já uma ideia pré-concebida, pelo que ia falando com a Isabel, por exemplo, sobre este artista. Esta música que ouvimos, Marlon Brando, tem algumas passagens ótimas. Ele parece ter alguma piada, nomeadamente My Hair Has a Beckham-like Quality. Ele tem, de facto, um cabelo maravilhoso, é comprido e é loiro. E não se adequa esta imagem de singer-songwriter. De resto, parece que o seu disco tem algumas tiradas sobre a internet, isso é também algo que me interessa. Portanto, fica a recomendação, se gostaram desta música, eu pelo menos achei alguma piada, uma música dançável, e dado que tenho andado também com a insistência na música pop, tivemos Charlie XCX na emissão passada, fica uma lufada de ar fresco, ouvimos um artista novo. E agora vamos, para terminar esta passagem da música pop, os nossos ouvintes reivindicaram que eu soltasse a franga um pouco mais cedo, isto porque os últimos minutos costumam ser mais experimentais, dado que hoje não temos grande coisa planeada, se calhar é isso que vamos fazer, mas tinha aqui já uma nova de Ariel Pink, é também um músico que se mexe na música pop, mas não de uma forma óbvia, e lançou um novo disco chamado Dedicated to Bobby Jameson, como também não ouvi, mas vamos ficar com uma música chamada I Wanna Be Young, dos títulos foi a que eu achei mais piada. Com ela ficamos, Ariel Pink. Ficamos com a música de Ariel Pink, um novo disco chamado Dedicated to Bobby Jameson, que acho que é mesmo uma personagem real, mas não tenho certeza, portanto não acreditem no que eu digo. Já tinha aqui algo alinhado, mas lembrei-me que Ariel Pink é de facto um nome pelo qual eu nutro algum carinho, já esteve em Portugal várias vezes, e uma delas em 2013, se não me engano, no Ótimos Primavera Clubbing, que foi um pequeno festival que servia de apoio ao Ótimos Primavera Sound, na altura ainda era Ótimos, e fizeram-no apenas uma vez, mas foi uma vez ótima porque tivemos Swans, Destroyers, ou Destroyer, e Ariel Pink. E na altura Ariel Pink deu um concerto estranho com alguns feedbacks manhosos. Um dos nossos ouvintes constatou, e com razão, que a música não soava muito bem, parece que tem má qualidade. E essa estética lo-fi faz de facto parte da sua música. E eu lembrei-me que havia um disco dele que eu gostava. Aliás, acho que é o único que eu conheço verdadeiramente, Mature Themes, 2012, que foi lançado pela 4AD. Portanto, vamos recorrer ao YouTube, se ele der no meu computador, que não é... Pois tivemos uma ameaça de que iria funcionar, mas não, portanto vou ter que abrir noutro browser. São problemas técnicos próprios de quem tem um computador com demasiada coisa aberta. E desde que o YouTube teve um novo layout, isto não está a correr bem. Vamos ficar com Only in My Dreams, é mais uma curtíssima faixa de Ariel Pink, mas é uma das suas mais deliciosas. E depois partimos para outros terrenos. Vamos soltar a franga, entrar nas loucuras, passar coisas que não devíamos. Até já. Ouvimos Only in My Dreams, Ariel Pink's Haunted Graffiti, o disco chamava-se Haunted Graffiti, acho eu, ou então estou enganado. Foi lançado na 4ED, não sei se o novo ainda é lançado na 4ED, mas a 4ED é de resto uma editora de referência. E podemos se calhar ouvir algumas coisas deles hoje, mas enfim, fica a sugestão, deixa a votação do público. Por agora vamos ouvir The Stooges. Por algum motivo vieram parar ao meu telemóvel outra vez. É uma banda pela qual ainda não consigo ganhar aquela afeição tão própria de quem os segue já há algum tempo. Já passaram na mosca várias vezes, e esta música em particular também numa fase bastante primordial do nosso programa da Room. Mas esta semana ouvi o disco outra vez, o homónimo da Stooges, acho que ainda é da década de 60, não tenho certeza, mas confirmo já a seguir. E vamos ouvir Anne, e depois talvez ouçamos ainda mais uma. Relembro também que saiu há pouco tempo, acho que foi no ano passado ou há 2 anos, o que é ainda pouco tempo, um documentário, um filme ficcional levemente baseado na realidade, de Jim Jarmusch, sobre os Stooges. Muita informação que eu tenho que confirmar antes de voltar. Vamos ouvir Anne. Down the road to disco de 1969, portanto a minha previsão não estava de toda errada, ainda encaixa na década de 60. E vamos continuar neste disco e agora ouvir Real Cool Time. Fez-me alguma companhia durante esta semana e é um rock. Eu, não sendo um exato apreciador daquele rock puro, gosto mais dos subgéneros e depois tudo o que se fez com, basicamente com guitarras, mas sem ser aquele rock festivo clássico. Os estúdios são uma lufada de ar fresco, são uma coisa já desprendida com bastante energia e onde há muito espaço para a música se desenvolver. Se nós ouvirmos com atenção, reparamos que conseguimos distinguir tudo o que está a acontecer, todos os instrumentos que estão em jogo, e isso é uma coisa que eu valorizo e que normalmente no rock não acontece. Basta termos, por exemplo, duas guitarras, uma de ritmo e outra mais expressiva, e depois mais o baixo, as coisas já começam a ficar um bocado nebulosas. Portanto, enfim, ouçamos este disco de 1969. Vamos agora ficar com Real Cool Time. Can I come over tonight? Can I come over tonight? Well, do you think I wanna do that's right? Can I come over tonight? I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time. We will have a real cool time. A real cool time tonight. O disco é homónimo de 69, ouvimos Real Cool Time, são os Stooges, a icónica banda de Iggy Pop e restantes. E pronto, é isto, fica chato quando a música acaba, não é? Não há muito para dizer. Recomendo que ouçam os Stooges quando, enfim, quando vos apetecer. E o documentário é de Jim Jarmusch, chama-se Gimme Danger. E há mais uma informação que eu acho engraçada acerca dos Stooges para quem segue música com mais alguma atenção e sobretudo descobre através da internet, como é o meu caso. Dependo muito dessa realidade. Acho interessante que chamem aos Stooges proto-punk. Neste caso o proto significa antes do punk, e nomeadamente antes sequer de existir a palavra punk. Portanto, são considerados, por alguma falange expressiva de gente, como um precursor do punk, da energia do punk, do ethos do punk. Isso é interessante, é fascinante e, enfim, pode ser que seja útil para quem os quiser conhecer. Passamos agora para algo bastante diferente. Vamos ouvir os The Meters. Penso que também já passaram por aqui, mas este é um disco diferente do seu mais conhecido, que é o primeiro. Este é o segundo, acho eu. Chama-se Luca Pipi ou Luca Pai Pai. Só o nome do disco seria o suficiente para o querer ouvir. Vamos ficar com Funky Miracle, porque o que estes jovens faziam era funk do bom. E é com isso que vamos ficar. Vamos ouvir Funky Miracle. Até já. The Meters com o seu funk instrumental. Isto na verdade não desenvolve muito mais a partir daqui, mas é sempre uma ótima companhia. São faixas curtas, pequenos, podemos considerá-los até pequenos ensaios em funk, em melodia, enfim, o que é que seja que eles estão a fazer. Ficamos com mais uma, esta com o nome Little Old Moneymaker. O disco é de 69, portanto é do mesmo ano que o dos Stooges que ouvimos. Assim terminamos a nossa pequena visita ao catálogo dos The Meters. Davam-lhe bem, em 1969. O Ouvimos Little Old Moneymaker, do disco Luca Pai Pai, ou Luca Pipi. É um nome giro de pronunciar. Deviam experimentar vocês enquanto esperam que as coisas aconteçam neste programa. Pelo meio da música ouviram uma voz, não era suposto, eu a meio achei que seria uma contribuição vocal por parte dos The Meters, mas não, era a próxima música que vamos ouvir a fazer uma entrada antecipada, portanto, se repararam, não se assustem. Passamos agora ao melhor momento de cada um dos nossos programas, quando falamos da nossa querida Porto Calling. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. Não só é a loja de vinil do Porto, como é a melhor loja de vinil do país. A Porto Calling é uma loja especializada em vinil, é o único meio musical que tem na sua loja. Especializa-se em rock, pop, jazz, blues, funk, disco, soul, reggae, dub, ska, rocksteady, roots, hard, metal, punk, industrial e goth. Isto ficou muito mais fácil a partir do momento em que o Pedro me deu o seu flyer. A loja fica na Rua da Conceição, muito perto do Hotel Malaposta, que por sua vez está tudo muito perto da Rua de Sedofeita, que também está perto dos Clérigos, está perto dos Aliados, que está perto da Estação de São Bento, portanto é só meterem-se num comboio para irem ao Porto e andarem algumas centenas de metros. Não é muito, a loja vale muito a pena, tem uma ótima seleção de música nova, coisas que o Pedro vai comprando e que são relativamente mediáticas, como por exemplo basicamente tudo o que passa na Pitchfork, mas depois tem algumas coisas que ele escolhe a dedo, coisas que fazem parte da sua infância, coisas que fazem parte da sua vida e que depois nos recomenda e já saí de lá com ótimas recomendações. Uma delas é esta Vivian Goldman, de Launderette. Eu já ouvi muita coisa muito estranha devido ao Pedro e isso é algo que eu admiro. Para hoje, ele sugeriu-nos que passássemos Adam and the Ants. Eu não tenho certeza se passamos ou não já esta música, eu acho que não. Chama-se Fall In, é um B-side de um dos seus singles ou discos, mas que foi lançado originalmente em 77. O Pedro gosta muito de punk, gosta muito de rock, gosta muito das coisas puras e dá-nos sempre estas dicas. E ficamos com Adam and the Ants, enquanto ouvimos em fundo a magnífica Vivian Goldman. You want some coffee round at my place. As letras sarcásticas, cínicas, juntas com o ritmo do dub. Enfim, foi uma mistura que resultou muito bem, mas no caso de Vivian Goldman, ela acabou por não gravar grande coisa em termos de quantidade. Ficamos com Adam and the Ants. Seven. sugestão do Pedro da Port Calling Adam and the Ants com Fallin, um B-side de 77. Passem na Port Calling quando melhor vos convier. Se forem do Porto, não se esqueçam de passar na loja pessoalmente, é sempre uma experiência. O Pedro está sempre a passar música e falam com ele, dizem que chegaram lá por parte da Mosca. Se não forem do Porto ou de perto, podem visitar em portcalling.com, onde o catálogo está permanentemente atualizado. Embora para fazer compras é melhor ligar ao Pedro primeiro, porque parece que o site, em termos de processamento das compras, não está a funcionar muito bem. Ora, chegou finalmente a altura de ouvirmos o depoimento de Vitor Rua. É algo, enfim, não direi comprido, mas vai tomar algum tempo desta emissão. Portanto, eu vou deixar isto no play. Vou comer uma frutinha e depois volto para, enfim, para rasgarmos tudo até o final da emissão. Fiquem com a resposta à pergunta de Dolfo Luxúria Canibal, quando ele perguntou se a música dos anos 80 era ou não mais interessante que a música de agora. Estive à conversa com Vitor Rua cerca de uma hora e meia. Não só sobre esta pergunta, mas sobre outras coisas que advieram ao meio da conversa. Tive que as cortar para que isto ficasse relativamente curto e ainda assim foi o que foi. Mas a resposta é ótima. Há alguns exemplos que eu tive que omitir, mas mais tarde vou publicar em podcast na conversa editada com tudo o que for relevante. Portanto, ficamos com a resposta de Vitor Rua nessa pergunta, e a resposta é incrível. E com ela ficamos, e eu volto já a seguir. Até já. No seguimento da pergunta do Adolfo, se a música dos anos 80 portuguesa era ou não mais interessante que a música portuguesa de agora, estive algum tempo a pensar na melhor forma de abordar esta questão. Porque acredito que já não faz sentido pensar no pop rock como a expressão mais relevante da música atual, mas também na pessoa ou conjunto de pessoas que melhor aproveitasse ou aproveitassem a pergunta. Contanto, claro, que seria sempre uma resposta pouco objetiva. Os anos 80 estão demasiado longe e foram vividos com uma intensidade tal que dificilmente seriam retratados de uma forma fiel. Mas houve quem o fizesse. E quem outro que não Vitor Rua? Músico fundador do GNR, numa fase bem distinta desta posterior, das Dunas e etc., seguiu a sua carreira rumo à erudição e experimentações várias com o Estelecto, na companhia de Jorge Lima Barreto. Juntos construíram carreira de relevo, tanto quanto é possível, operando tangencialmente ao mercado. Por isso, tenho-o como distante o suficiente da cena musical dos anos 80 para conseguir responder sustentadamente. E fê-lo, ao longo de mais de uma hora. Eventualmente, um dia lançaremos a conversa na íntegra, o mais breve possível, mas vale a pena ouvir tanto pelo conhecimento do Vitor Rua, como também pela sua particular visão do mundo da música e pela forma endiabrada como leva o seu pensamento a cabo. Seguem, então, excertos da conversa que nós tivemos, pontuados pelo comentário necessário. Quer dizer, para explicar, para responder à pergunta, tinha que voltar um bocadinho atrás. No fundo, são duas perguntas metidas na mesma, porque uma é perguntar ou dizer se a música dos anos 80 é mais interessante que a atual, não é? Pronto. Sim. Isso é uma coisa. Agora, se isto fosse uma pergunta a nível geral, não é? Que não se limitasse a Portugal, tinha um tipo de resposta, acho eu. Tendo em conta que se resume unicamente a Portugal, levanta-me alguns problemas, não é? Pronto. Há, portanto, várias formas de atacar a questão e a distinção que faz entre a música que se fazia internacionalmente e a que se fazia apenas em Portugal parece ser relevante. Começou por explicar de onde provém as suas influências musicais, desde cedo. Comecei a ouvir Strangler, Pistitu, Divo, Pokinete. Até chegar aos anos 80, marcados indelevelmente pela New Wave, música de sintetizadores, música eletrónica, música de dança. São nomes que podem, muito provavelmente, definir uma época e uma estética. E isto para nos levar à seguinte conclusão. Quando formei e fundei e tinha o GNR, a música que eu escutava não era toda música feita em Portugal de maneira nenhuma. Nem nunca o fiz. Ou seja, eu pertenci ao GNR durante 4 anos, ou depois assim de género, 5 ou 5. E nunca, durante esse período, comprei um disco supostamente de rock português. Nunca fui assistir propositadamente a um grupo a um concerto de rock português. Nem sequer os meus discos eu tinha em casa, e nem ouvia sequer os meus discos, porque para que é que eu ia ouvir a Rua do Carmo, ou Amor, ou seja lá o que for, não é? Quando tinha os originais em casa mais bem feitos, não é? Não é por ser mais bem feitos, eram os originais, basta dizer os originais. A questão aqui deixa de ser a procura de deleite musical, porque em Portugal se fazia boa música, e que era também nova em relação a tudo o que se fazia antes. Mas era antes disso uma questão de originalidade, numa perspectiva mais melómana e histórica. Um problema para quem seguia com a atenção que se fazia fora do país, e se calhar uma consequência da abertura que houve pós 25 de Abril, quando ruíram os muros que separavam a nossa cultura do que se fazia além fronteiras. Está lançada a primeira ideia. O rock português, a vaga muito específica que houve nos anos 80, bebeu diretamente da New Wave que se fazia na América e Grã-Bretanha. E o que consideramos, em Portugal, uma pequena vanguarda da música portuguesa, que o foi realmente, não é mais do que pequenas repercussões de algo cujo epicentro esteve sempre fora do nosso domínio. Portanto, eu nunca ouvi rock feito em Portugal. Eu não digo rock português porque nunca existiu rock português. Nunca existiu rock português, nunca existiu rock francês, nunca existiu rock espanhol, nem rock italiano, nem rock checoslovaco. Só há três tipos de rock. Eu sempre ouvi tipos de rock. O anglo-saxónico, americano, inglês e o rock alemão. E com isto, arrumamos parte da pergunta. Assumindo que o rock português está intimamente ligado com a década de 80 internacional, bastará compará-la com a música de agora. Afinal, era essa comparação o intuito da pergunta original. Mas antes disso, Vitor Rua fez uma pequena excursão por nomes relevantes da música portuguesa, a trabalhar com figuras internacionais, alguns deles pouco conhecidos, e que, enfim, ouviremos numa futura emissão. Portanto, vamos então ao que interessa. Ok, agora, dentro desta condicionante e tendo exposto este estado das coisas em relação à música, responder, no geral, por exemplo, no geral, à pergunta, a música dos anos 80 é mais interessante que a feita atual dentro do pop e do rock. Assim, a nível internacional, a resposta era sim. A nível em Portugal, é sim elevado ao cubo. Mas, claro. Quer dizer, começando por fazer uma ressalva, que esta história de dizer que uma década é melhor que outra década tem o seu quê de injusto. A propósito disso, fizemos mais uma tangente para mencionar a música clássica. Por exemplo, para mim não existe música clássica, acho que é um termo que se inventou só para as crianças e as pessoas ficarem, bocejarem assim. Agora vamos ouvir música clássica. E o exercício de a considerar, de certa forma, no mesmo patamar de continuidade com a música que nos é contemporânea. Porque, afinal, temos tendência a considerar a década de 60 como um arbitrário início da música. E que não é descabido, porque foi aí que começou, de certa forma, a indústria musical na forma que tem ainda hoje. E de repente, estás a ver, agora, dizer-se que uma década é melhor que outra, quando eu estava a dizer que é um bocado injusto às vezes, porque, por exemplo, é lógico que há décadas que sobressaem, por exemplo, a década de 60, de certa forma, é uma década que sobressai, por, não só musicalmente, como também política, social, cultural, socialmente. Para que isto se mantenha relativamente sucinto, vamos omitir os motivos pelos quais esta década sobressai, assim como a de 80. As pessoas costumam dizer que um bocado os anos 80 foram para nós, uma geração, aquilo que os anos 60 foram para outra geração, porque voltou a haver uma criatividade que fazia com que, por exemplo, cada grupo que surgia tinha uma idiosincrasia, uma gramática própria. E esta é uma ideia bonita, curiosa e extremamente interessante, embora pareça evidente que o mesmo não se poderá dizer da época em que vivemos agora. Se calhar não é uma altura necessariamente boa para a música contemporânea. Sobre isto, Vitor Rua fala ainda de um pensamento de Stockhausen quando lhe disse, numa entrevista, que não pode existir um Mozart todas as décadas. E depois disto perguntei-lhe se não seria pessimista assumir que a nossa época é má, e isso deu para mais um bom bocado de conversa que poderão ouvir mais tarde quando for publicada na íntegra. Mas adiante. Pronto, mas agora vamos situar em Portugal, que era o que se pretendia. O rock feito em 80 é mais interessante do que feito agora. Quer dizer, vamos pegar nisto, que é, como eu disse, o rock em Portugal sempre foi medíocre e com pouca internacionalização, se não quase nula, e sem reconhecimento internacional. Baseado em Portugal, é lógico que aquilo que chama o boom do rock português e que se pode quase limitar aos primeiros 2 anos, 3 anos no máximo, de 80 a 83, é o melhor período alguma vez, quer dizer, dentro da mediocridade da coisa feita em Portugal, é lógico que é o melhor período, ou um dos melhores períodos do rock feito em Portugal. Porque, mal ou bem, foi onde existiu as obras-primas do rock feito cá, que é o Independência, que é o primeiro disco dos Heróis. Depois podemos ter em 87 o free pop dos Pop Del Arte, não é? Por exemplo, e isto tudo nos anos 80. A partir daí, 90, 2000 até agora, são raríssimos os exemplos de algo que interesse minimamente, e a maior parte das vezes são totalmente desconhecidos do grande público, por exemplo. Aqui Vítor Rua dá mais alguns exemplos de artistas portugueses contemporâneos relevantes, mas vamos passar à frente porque estamos mesmo a ficar sem tempo, mas a informação será dada o mais rápido possível no Facebook ou em podcast. Portanto, se eu tivesse que responder sim ou não, e se eu botassem uma arma à cabeça e dissessem, tens que responder se a música dos anos 80, o rock, era mais interessante que a música atual, eu dizia logo que sim, quer dizer, se tem qualquer dúvida, mas quer dizer, a dizer que sim, em Portugal a música dos anos 80 é mais interessante e importante que agora, é quase a mesma coisa que dizer que o Abdul Abdelrahman é o melhor guitarrista eletrónico de Marrocos. E uma pessoa diz, ok, pronto, ótimo, eu não sei quem é o Abdul Abdelrahman, mas pronto, acredito que seja o melhor guitarrista de eletrónico de Marrocos. Mas depois se eu disser que só há dois guitarristas de eletrónico, perde um bocadinho a importância, não é? O rock em Portugal é um bocado também a mesma coisa, quer dizer, é uma pessoa estar a falar de muita pouca coisa, pronto, assim. E pronto, é esta a resposta de Vítor Rua. Sim, o rock dos anos 80 era mais interessante, mas no grande panorama geral das coisas não era assim tão bom. O seu argumento foi bom e foi bastante sustentado por vários exemplos. Houve até uma pequena sessão de karaoke impromptu para justificar algumas ideias bastante inspiradas de bandas portuguesas em projetos internacionais. Tudo isso vão poder ouvir depois num podcast mais comprido. Mas ficamos ainda com a pergunta que Vítor Rua propõe a um próximo convidado. Eu hoje pego no jornal e vejo que vai tocar, por exemplo, ao Music Box, a banda Z, que eu gosto imenso. Chego ao bar e está um porteiro. E o porteiro recebe dinheiro e tem uma mensalidade. Depois eu entro e está a menina que recebe os casacos e os guarda-chuvas e assim, e que tem uma mensalidade e que recebe o ordenado para estar ali. Depois entro e vou pedir uma cerveja a um gajo que me serve a cerveja no bar e que tem uma mensalidade e que recebe dinheiro para estar ali a servir as pessoas. Depois olho para o palco, o concerto está quase a começar, e vejo técnicos a ultimar os últimos pormenores, a ligar os cabos e assim. São técnicos que estão ali pagos para fazer aquele trabalho. E finalmente, entra aquela pessoa que me fez ir ver e ir àquele sítio ver o concerto, e ele ganha as entradas. Ou nem ganha. E a minha pergunta é se acham isso correto e se acham isso normal. Cá está, é a pergunta que Vítor Rua nos deixa. A resposta dele foi ótima e a pergunta será também interessante para responder. Já sei quem à partida será a pessoa convidada e esperem por isso em breve. Segue um enorme abraço ao Vítor pela disponibilidade e fiquem vocês à espera de um próximo convidado. Esta faixa que se ouve agora em fundo é a tal Avarias do álbum Independência do GNR. O primeiro disco do GNR tem uma faixa de 27 minutos, chamada Avarias, que é a que estamos a ouvir. E agora que nos aproximamos do final da emissão, lancei altas expectativas para um possível, enfim, deslumbramento de coisas experimentais. Não é isso que vai acontecer, porque na verdade não me preparei assim tão bem para hoje. Mas vamos ouvir Lil Aglimane. É um rapper que faz coisas mais estranhas. Ouvimos-lo há cerca de 2 ou 3 meses, quando num dos programas Andamos pela Música de Cassetes, que vai ser a próxima emissão, a ser divulgado em podcast, e foi ele que fechou a emissão. Este é um projeto anterior. É um músico que sempre se manteve um pouco à margem de tudo. E a mesma forma de lançar música, de ele divulgar a sua música, não é ideal, nem faz parte do cano das boas regras da organização musical. A mixtape ou o disco chama-se Mr. Thug Isolation, e vamos ouvir Serious Shit. E depois, até o final da emissão, vamos repescar aqui algumas coisas que estavam pendentes. Tourniquet, I'm murderous. My crib got more burners than furnishings. Got a lot of haters, not concerned with it. The earth revolve around earning currency. Copernicus, I leave you scared, stupider than Ernest is. Plucking more chickens than the churches is. Always looking fly, boy, I'm merciless with purchases. Police ain't nothing, you can bet I beat the verdict, bitch. Cause I'm more connected than the alphabet and cursifix. Wallet like Webster, killer like Dexter. Your bitch looking at me, well I guess I'm on the sexer. Ugly stay rougher than the texture. If you players want that funk, I'm that fly shit expert. I'm worse than as long as scripture verses. I'm about to hit this perfect rummage through your mother's purses. You cats is yellow with the stone ground mustard. Ugly mind is stone ground up and reconstructed. Glocks, I'm a buster. Pussy, I'm a crusher. Plus, I stay luxurious. You bitches are disgusting. Getting money fast, that's my modus operandi. I've been ice cold since the night I saw my man die. Bullets knock you on your ass, you swore it was a landslide. Ugly, I ain't a boss, hell no, that's a damn lie. Going after all the true players. Fuck these diva ass, old bust ass, slow ass bitches, you heard me. Motherfucker, true gangster shit. Where the motherfucker thugs, playboys, feeling real life money getting. Uno trace, throw away, motherfucker, blast. Talk all that shit, motherfucker, ain't got nothing to motherfucking say when this bullet's flying at your motherfucking bitch ass head, you feel me? Real other man, serious shit. 21W, you heard me coming out from the other side, bitch. Ouvimos Lil Ugly Mane com Serious Shit, e ficou o exemplo do projeto mais recente que ele tem, que ouvimos o tal mencionado noutra emissão. Chama-se Bad Weather. Este é o volume 1. Estava à espera que houvesse algumas barras, mas não houve. E partimos daqui para... também com o tempo que temos disponível, não há muito a explorar. Esta semana descobri uma artista chamada Dorothy Carter, que pertence ao mundo da folk, e pelo que tinha lido era uma artista que valia muito a pena ouvir. Ouvi o disco apenas uma vez e foi hoje num dia algo atribulado. Chama-se Whaley Whaley. Vamos ouvir a primeira música, talvez dê tempo para uma segunda, mas eu penso que não. A música conta com uma instrumentação curiosa, no mínimo. Coisas muito expostas, melodias muito expostas, vários instrumentos. E não sei, soa estranho. Não necessariamente mal, mas também não... Enfim, não vou pôr já as mãos no fogo por ela. E fica a sugestão para quem gostar. A música tem 5 minutos e 39, portanto, se calhar fecho já o programa e ouvimos a música e depois vai cada um à sua vida. E para a semana vai haver mais, em princípio. Não se esqueçam que temos o Facebook, né, em facebook.com/amoscadarrumo. É lá onde temos o acesso mais direto com os nossos ouvintes. Há também o blog em ocoprófago.wordpress.com, onde se publicam coisas e escreve-se e publica-se também os podcasts da Mosca. E de resto, muito obrigado por terem estado desse lado. Foi mais uma emissão em direto. Nem sempre corre bem, raramente corre mal, mas enfim, é assim a vida. O meu nome é Alexandre Pinto, volto para a semana com mais coisas para ouvir e à partida com mais tempo para planear também. Até lá, se gostaram desta emissão, se acham que passaram uma boa hora, podem falar com os vossos amigos, recomendo-lhes a Mosca, alguns pósteres da Universidade do Minho, com o póster que fizemos há pouco tempo. Um já foi roubado, não sei quem ficou com ele, mas a senhora do CP1 recomendou que eu pusesse outro. Obrigado, senhora do CP1. Se calhar foi ela que o levou para casa. Enfim. Até uma próxima, eu volto para a semana. Ficamos com Along the River, Dorothy Carter, com esta instrumentação serumbática. O disco chama-se Willy Willy. Deixem-se levar quando derem por vocês já. Estão deprimidos e a considerar a vossa vida. Fiquem bem, tenham uma ótima semana. Eu volto em breve. Até já. Wild. Ouvimos a música de Dorothy Carter, Willy Willy, algo muito mítico, muito místico, muito gótico talvez também. De resto, se estão a ouvir isto é porque ouviram o programa em podcast e ficaram até ao fim. Se foi intencional ou não, eu não preciso de saber, mas é agradável saber que ficaram desse lado. Muito obrigado por terem feito companhia. Espero que tenham gostado desta hora que mal ou bem lá fizemos. Há sempre mais, mas o vosso papel como ouvintes mais ativos do que aqueles que se sincronizam a uma hora bastante específica, se bem que são todos especiais, de facto, têm ambos papéis importantes e fico muito contente de saber que estão a cumprir o vosso e se calhar até com algum gosto no que fazem. Isso para mim é, enfim, não tem preço. Muito obrigado por estarem desse lado. Eu volto para a semana. Fiquem bem, tenham uma ótima semana. Divirtam-se muito. Tenham boas leituras. Vejam bons filmes. Contemplem a natureza. Façam proveito das vossas aulas, se for o caso. Se não for, desfrutem do vosso emprego. Se não for nenhum desses casos, então a vida está a correr-vos bem. Espero que assim continue. Até uma próxima.